Olá para você que nos acompanha através do Spotify, de todas as redes sociais, você que está acompanhando a gente, é um prazer estarmos aqui. Está começando o terceiro episódio, terceiro programa do podcast Tribo na Bola, e hoje a gente tem aí o integrante da equipe que estava faltando, né? Eu vou apresentar, falar com todo mundo primeiro, vou cumprimentar todo mundo primeiro, quero dar primeiro aqui, a gente está gravando aqui no estúdio Sonora, no Sonora Music, hoje é 11 horas da noite, mais ou menos a gente está aqui. Então, boa noite para você, Fabrício, boa noite, como é que tá? Boa noite, meu amigo Damasceno. Estamos gravando no horário do morcego. Boa noite aos amigos da mesa. Boa noite aos nossos queridos ouvintes, amantes do futebol, amantes da bola. Meu destaque hoje vai para os dois clubes brasileiros na Libertadores que iniciaram sua reformulação em 2020 e estão fazendo um belíssimo trabalho na Libertadores, que é o Palmeiras e Santos. E um seja bem-vindo pro meu amigo Tássio. Calma, né? Calma. Tássio, tá muito, né? Agoniado. A emoção tá demais já. Tá. Boa noite, Matheus. Tudo bom, Matheus? Como é que tá? Boa noite, pessoal. A luz pra esse nosso convidado, que não é convidado, afobado, né? Cara, vocês são muito afobados. Não ia falar o nome, né? Só. E vamos que vamos, né? Sexto integrante do nosso grupo. Bob, boa noite, Bob. Tudo bom? Boa noite. E esse programa está tão raro e único quanto um torcedor do Botafogo, mas só um minuto aqui que parece que a minha apresentação está sendo checada pelo VAR. Eu vou deixar ele por último. Boa noite, Rafael, tudo bom? Boa noite. Boa noite, pessoal. E, eu quero deixar a minha revolta hoje para essa eleição do Vasco. Que sacanagem fizeram com o Vasco. Ele veio até com a camisa hoje, tá? E eu quero, por favor, vocês se ajeitem, todo mundo. Eu quero uma salva de palmas pro nosso amigo Tássio. Foi difícil. Boa noite, Tássio. Foi liberado. Soltaram as agendas, Tássio. Boa noite. Verdade, cantor. Satisfação imensa em estar aqui com vocês. Sei que minha presença era muito aguardada por mim mesmo. A chave, soltaram, mano. Mas tá é aqui um prazer imenso, Vai chegar em casa 2 horas da manhã. É isso aí, Tássio. Muito prazer te receber aqui. E antes da gente começar o nosso bate-papo, quero dar uma notícia muito importante aí para os nossos ouvintes, pessoal que acompanha a gente. A partir de hoje, com imenso prazer, que eu anuncio aí para vocês que o podcast Tribo da Bola fechou uma parceria com o Jornal do Comércio, né? Aí. Palmas. Obrigado, Jornal do Comércio. Um abraço, pessoal do Jornal do Comércio. A partir de hoje, o nosso programa, o Tribo da Bola, vai estar sendo transmitido também pelo pessoal do Jornal do Comércio. Quero agradecer o pessoal que entrou em contato com a gente por acreditar no nosso trabalho aí. Então, você que gosta do Tribo da Bola, a gente vai estar em breve aí divulgando tudo direitinho para você acompanhar também pelo site, pelo portal aí do Jornal do Comércio. Então, um grande abraço pro pessoal do Jornal do Comércio que acreditou no nosso trabalho. Sem mais delongas, vamos começar nossos assuntos, né? Como a gente sempre está acostumado, Libertadores, né? Primeiro tempo aqui do nosso programa, vamos falar aí da Libertadores da América, que já tem um jogo da semifinal formado e está esperando aí o outro resultado para o outro clube que vai jogar contra o Santos na semifinal. Vamos para a primeira chave que se fechou, né? Que foi o jogo, que é o jogo que vai acontecer aí entre Palmeiras, River e Palmeiras. O primeiro jogo é River e Palmeiras. Para chegar nessa fase, o Palmeiras aí passou pelo Libertad, jogou o segundo jogo essa semana, ganhou de 3-0 do Libertad, sem muita dificuldade, né, convenhamos. O Libertad aí com um jogador a menos, né, o Palmeiras mostrou seu favoritismo, que é um time favorito mesmo a chegar na semifinal, e vai pegar o maior desafio até agora na Libertadores, que é o River Plate, não é isso, Fabrício? Isso mesmo, Damasceno. O Palmeiras, como você bem disse, após a expulsão do jogador do Libertad, as coisas ficaram bem fáceis para o Palmeiras, porque o Palmeiras é um time que joga bastante, ele atua bastante ali naquela ponta esquerda ali com o Gustavo Scarpa, com a subida do Vinha e as movimentações do Rony e a segurança ali do William Bigode ali na ponta direita. E o Palmeiras, depois que já estava vencendo por 1-0, o jogo estava um pouco meio complicado, né? O time do Libertad é um time que joga muito ali no corpo a corpo, são jogadores que têm uma posição física, né, bastante forte, força física. Então, o Palmeiras, após a expulsão, tem que deixar bem claro, quem assistiu o jogo vai concordar comigo, após a expulsão do glorioso lateral lá do Libertad, esqueci o nome agora do cidadão. Foi o Pires. Hã? Foi o Pires que foi expulso? Foi o Pires, exatamente, o Pires. Esse mesmo que ganhou lá em 2011. Jogando para São Paulo. Isso, e que marcou o Neymar, né? Ele ficou famoso porque disse que marcou o Neymar. Mas o Palmeiras jogou muito bem, vai enfrentar agora o seu grande desafio, que é o River Plate da Argentina. O River Plate é o grande favorito, porque é uma equipe que já está junta há mais de 2 anos, e o Palmeiras iniciou sua reformulação agora esse ano. E, surpreendentemente, chegou na semifinal e está vivo. É o único clube brasileiro que está vivo nas 3 competições. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro um pouco difícil e Libertadores. É isso aí. Banda, sua opinião sobre o jogo. O Palmeiras finalmente conseguiu demonstrar um pouco da sua capacidade ofensiva na Copa, né, Libertadores. E vai pegar aí fazer o raio-x, né, como o amigo falou, o Fabrício falou que é o time favorito, né, o River Plate. E vamos ver se o Palmeiras consegue passar aí. Eu particularmente discordo do que o Fabrício falou. Eu não acho que o River é o favorito. Eu acho que os dois times estão bem equiparados aí. É, mas eu entendo o fato do Fabrício querer jogar favoritinho pro River não, Plate. Eu citei o favoritinho pelo fato do River. Já, é um, se a gente analisar os 3 últimos... O River tá mais encaixado. Foi o quê? Foi campeão, vice-campeão e pode chegar novamente à final da Libertadores. O técnico dele tá na frente do River faz há mais de 2 anos, 3 anos. O Sim. Abel Ferreira vem fazendo um bom trabalho. Tá há 2 meses, há pouco tempo no clube. E mudou bastante a cara da equipe do Palmeiras junto com o Cebola. Por conta disso que eu coloco o River Plate como favorito nessa partida. Bob. A minha observação sobre o jogo é nessa pegada do Abel Ferreira também. É, nitidamente você percebe que os jogadores do Palmeiras, além de entenderem o que o técnico do Palmeiras está passando, eles estão cumprindo com aquilo que ele está falando, né? Está passando os treinamentos. Dá para entender que eles aceitaram e estão botando isso em prática. Aceitaram e assimilaram, né? Isso, e você vê a obediência tática que eles estão fazendo durante o jogo. Toda vez eles fazem a recuperação rápida e se dão com raça e jogando tecnicamente estão melhorando a cada dia. Cara, não é por nada não, mas eu vejo muita semelhança entre o Palmeiras do Abel e o Flamengo de Jorge Jesus no ano passado. Né? Os dois estão jogando com um time bem encaixado. O Palmeiras veio de uma vitória boa aí no fim de semana contra o Bahia, né? Goleou também por 3-0. E veio embalado também pro jogo de Libertar fazendo 3-0 também. Tássio? Ah, sim, ó. Eu não gostei do Rony jogando. Da utilização do Rony. O Rony fez gol, mas ele fez gol por um mérito, porque ele tava isolado. Rony gastou a bola. Não, com fez certeza. Fez da bola uma leitilha. Você assistiu o jogo? E o Gustavo Scarpa, hein? Não, jogou de terno, mas aí que eu vou falar. Aí que eu vou falar, porque o Gustavo Scarpa tava fazendo o que o Rony faz, fazendo o tempo de Atlético Paranaense. E o Rony tava muito isolado na frente, pouco recebia a bola. Aí os comentaristas falando que a bola não chegava no Rony, porque o Rony tava tentando fazer o papel que o Luiz Adriano sempre faz. Desculpa. Só que não tava dando certo. Não, aí outra coisa. O Palmeiras tava fazendo um jogo consistente. Libertar não tava levando perigo, tentava mais bola alçada na área, mesmo 1-0. Depois que foi expulso, o Palmeiras dominou o jogo, porque tem o time muito mais superior que o Libertar. Com certeza. Fora que aquele atacante do Libertar não era nem pra ser jogador de futebol. É pra ser modelo, pelo amor, né, de Deus. Cai bem no Vasco ele. É o Ribamar do Paraguai. Ele é um cone, meu parceiro. Se ele não deveria ser jogador de futebol, é bem provável que o Vasco tente contratar ele. Vou defender o rapaz. Ele estava voltando de lesão. Então... Rafael. Voltando um pouco a essa situação do Abel Ferreira, eu vejo muito continuidade do que fez o interino do Palmeiras, o Cebola, que pegou o time do Palmeiras e colocou ele de forma assim, o sistema ofensivo dele ser bem agressor, né? Conseguir agredir bastante o time adversário. E melhorou o vestiário, que tinha um grande problema de vestiário, Cebolinha. Tem muito da mão aí do técnico interino, né? O Cebola. O Abel só fez Só fez o que o Coudet não fez no... No Inter. Aliás, o... O Abel. Não, do Flamengo. Ah, o Domenech? O Domenech. Só fez o que o Domenech não fez com o trabalho do glorioso Jorge Jesus. O Domenech fez o inverso de tudo, né, cara? Ele conseguiu destruir o trabalho de 1 ano. Inacreditável. Bom, falado sobre o jogo do Palmeiras, vamos ver o que o Palmeiras vai fazer aí contra o River na semifinal. O River, que ganhou o primeiro jogo lá no dia 10 de dezembro por 2-0 contra o Nacional, lá na Argentina, em Avellaneda. E meteu uma sacolada no Nacional aí por 6-2. Passou o carro. Foi encerrado agora há pouco, né? A gente está gravando o programa aqui na quinta-feira. Então o jogo foi encerrado agora há pouco, 6-2 para o River contra o Nacional. Agora vale lembrar que o jogo, as semifinais serão dia 9 de janeiro. Não sei nem como é que a CBF vai fazer em relação a isso, porque dia 9 tem River Plate Palmeiras e dia 10, pelo menos no calendário da CBF, está Palmeiras e Corinthians. Ah, provavelmente vão adiar. A competição e muito provavelmente nesse dia de, em janeiro, agora dia 9, o Palmeiras terá um reforço importantíssimo, que é o Felipe Melo. Provavelmente estará de volta. Tá de lesão, né? E o Luiz Adriano também. Palmeiras está em três competições. Brasileiro praticamente não leva. Libertadores tem River Plate. Copa do Brasil, e aí? Acredito que o Palmeiras ele tem tudo para chegar na final. Vai pegar o América Mineiro, né? Mas eu te faço uma pergunta. Você como bom palmeirense. A gente vai falar aqui. Eu sou Libermorro. Vou trazer a camisa do Libermorro. Se o Palmeiras não ganhar nenhuma das competições, é uma tragédia? Acabou o ano do Palmeiras? Não acredito, porque se nós pegarmos o Flamengo do Jorge Jesus ano passado, o que salvou o Flamengo, eu acredito que nenhum flamenguista vai discordar disso, o Jorge Jesus teve 15 a 20 dias para treinar o time, para deixar do jeito que ele queria. Enquanto ele não teve tempo, ele pegou um monte de sacolado. Do Bahia, empatava jogos, vencia alguns, mas depois que houve a parada para a Copa América, ele ajustou perfeitamente o Flamengo. E o Flamengo passou a jogar em cima daquilo que ele entendia de futebol. O Abel Ferreira tem 2 meses no comando do Palmeiras e ele não está tendo tempo. E o que está surpreendendo a mídia futebolística, vamos dizer assim, é que ele conseguiu ajeitar o carro em movimento. Pegando, lógico, obviamente, trocou um bom pneu, trabalho, com movimento. É um bom trabalho do André Cebola. Agora se o Damasceno... Se o Palmeiras não ganhar as três competições, eu acredito que o torcedor palmeirense não vai fazer protesto, porque é um ano de reformulação. Agora, se o Damasceno não fala que o Fabrício é palmeirense, ninguém iria perceber. Ninguém ia saber. Sou Libermorro. e uma pitadinha de São Raimundo. Agora, no outro lado da tabela, o duelo entre times brasileiros. Primeiro jogo foi na Arena do Grêmio, 1-1. O Grêmio empatou o jogo aí com a ajuda do VAR, né, que a priori é o nosso assunto hoje na Fogueira da Tribo, que a gente vai falar um pouco sobre o VAR hoje. Mas o Santos, no jogo de volta, ontem, no dia 16, meteu uma sacolada no Grêmio, 4-1, 5-2 no placar agregado. 5-1? 5-1, de novo. Fora os ameaços, né, Fabrício? 4-1 foi pouco. Um gol com 11 segundos de jogo, né, Rafael? O Santos surpreendeu, acho que a todos, né, porque o Grêmio em si, ele já tem uma tradição em competições de mata-mata, né, mas o Santos entrou bastante focado. E eu tenho 2 pontos a citar. Primeiro em relação ao Cuca, né? Porque aquele técnico português que foi demitido do Santos, o Jesualdo Ferreira, saiu falando mal e que não teve tempo. O Cuca chegou, ajeitou. Eu acho que é mais porque ele tem esse domínio, né, de vestiário. O Cuca tem experiência. O Cuca tem experiência. Justamente. São dois treinadores que acredito que o torcedor brasileiro tem que respeitar. Três treinadores, desculpe. Que é o Cuca, o Diniz e o Rogério Ceni. E bota o Filipão nessa lista também aí. Filipão também. O Cuca fez bons trabalhos onde ele passou, né? Atlético Mineiro, campeão Palmeiras, no Santos. Ele chega e resolve Botafogo. O problema. Botafogo. E outra situação. Conseguiu o Botafogo ser campeão. O cara é monstro. Ser trivista também. Ele é excelente. E a outra situação, o outro ponto é como o Santos consegue revelar jogadores na base, né? Verdade. Excelente. Caio Jorge, aquele moleque, jogou demais. Fez gol 11 muito. Segundos. O gol mais rápido da história de um time brasileiro na Libertadores é agora. É de um menino de 17 anos, né? Moleque, 17 anos. Os famosos meninos da Vila. Exatamente. Da Vila. Bob. A respeito desse jogo, eu acho importante falar também sobre o jogo anterior do Brasileirão. Porque eu acredito que taticamente e tecnicamente, qualquer jogador pode sempre evoluir, né? Com treinamento e foco. Mas o psicológico é onde se tem mais limites, né? E quem assistiu o jogo com o Flamengo e Santos, você viu nitidamente que o Santos não estava focado naquele jogo. Sacolada, diga-se de passagem. Deixou o Flamengo... Era tipo assim, Flamengo, você pode vencer que nosso foco não é esse. E ficou claro, depois daquele jogo, que o foco do Santos, não só em termos dos titulares, mas também dos reservas e toda a comissão, era focada somente nesse jogo. E eu acredito que, para o Santos, foi o jogo do ano, porque eles jogou focaram... Muito, né? Taticamente, desde o começo do jogo, eles estavam focados. E eu acho que isso que o Grêmio pecou. Eu acho que o Grêmio não estava tão ligado quanto o Santos estava. Não deu a devida importância para esse jogo. Cara, eu acho que, às vezes, o próprio Renato Gaúcho, com as falas dele, com o que ele fala, faz o time entrar de salto alto, cara. Entendeu? Sim, sim. E eu acho que foi isso que aconteceu. O cara, uma semana antes, alguns dias antes, na verdade, dizer que o Grêmio é o melhor futebol do Brasil de novo. O Grêmio é o melhor futebol do Brasil e pegou sacolada logo em seguida. Então... E em cima dessas informações, dessas falas do Renato Gaúcho, o Grêmio ele entrou totalmente perdido dentro de campo. Era pro Santos ter feito ali, depois que fez o primeiro gol, aos 11 segundos, teve a oportunidade para fazer o segundo gol. O Cuca realmente fez um belíssimo trabalho, armou o time taticamente, perfeitamente, jogou com velocidade pelas pontas, bolas invertidas, o Marinho acabou com o jogo e o Santos passou o carro pra cima do Grêmio. Não consigo entender como o Marinho ainda não teve uma convocação. Também não. Ah, não sei. O Dudu do Palmeiras foi três anos eleito como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e nunca foi convocado. Vocês não repararam que o Renato, ele aparenta estar um pouco cansado referente ao Grêmio? Não, né? Mas aquela empolgação toda. Eu acho que como ele se já estivesse esperando. Ele é ídolo lá, cara. Entendeu? Então. É assim, eu acho que já... Acho que desde o ano passado, né? Que após a... Aquele sacode do Flamengo em cima do Grêmio, né? Já um tempo atrás já pode se dizer que já tá acabou aquela... Não, a hegemonia do Grêmio, pô. Tipo, os caras só tá no salto alto, como o Damasceno falou. E, tipo, esquecem de jogar o pra valer. Mas o Grêmio tá jogando bem. É um jogo atípico. Mas o Grêmio não tá jogando o mesmo futebol que jogava alguns anos atrás. Tá jogando bem, mas não tá jogando isso aí que o Renato acha que o Grêmio vinha de 11 ou 12 jogos de invencibilidade. O Grêmio perdeu peças muito importantes que fizeram o Grêmio se destabilizar. Cebolinha, o Marcelo Groi, né? Toda essa galera que saiu aí, que trazia um peso pro time, trazia uma segurança. Agora o Grêmio perdeu isso, cara. E diga-se de passagem, o jogo do... A Libertadores que o Grêmio ganhou, pra mim, foi uma das mais fáceis da história, cara. Entendeu? Então... O Grêmio joga na segurança. O que acontece? Ele pega aquele jogo, faz um gol ali, dá uma fechadinha, daqui a pouco busca outro gol e assim vai. Quando o Santos fez 1-0, quebrou toda a segurança que o Grêmio tinha. Ainda tentou mais sair. Tão rápido, né? É, tão rápido. Justamente. Mas ele tentou sair, o que acontece? Quando ele tenta sair, ele pega um ataque que é fenomenal do Santos. É. Mas todo gol que o adversário... O mandante, né, o visitante, toma nos primeiros minutos que do jogo. Todo ainda mais que você vai para uma partida que está em empate, você desestabiliza emocionalmente. Quarta de final de Libertadores. Desestabiliza o time, entendeu? Então, o Santos realmente. Eu acredito que essa vitória de 4-1 teve muita influência também nesse primeiro gol, desses 11 segundos. Ninguém esperava por isso. Eu só agradeço por ainda existirem competições de mata-mata. É, mata-mata é bom por isso, porque diferente. Nem sempre o melhor elenco vence. E é isso que eu ia falar, porque uma coisa é você jogar bem no Brasileirão, né? E outra coisa é você jogar uma competição no qual você sabe que o seu adversário está indo ali para uma final de Mundial. A cada jogo é uma final, e se você não encarar dessa forma, você... pode acabar perdendo mesmo sendo o favorito. E o futebol está mudando desde o ano passado. Quem está observando está mudando. O Jorge Jesus o Flamengo tem um belíssimo time, mas o Flamengo tinha um elenco e tinha técnico. Né? O Flamengo tinha elenco e tinha técnico. E o Flamengo destruiu o que fez ano passado. Esse ano, se nós analisarmos, tem o Santos... que não tem um bom elenco, tem um elenco limitado, mas tem um excelente treinador, e tem o São Paulo. Eu acho que todo mundo vai concordar comigo. O São Paulo não tem um elenco maravilhoso. É verdade. Tem um elenco ali limitado, mas tem um técnico que faz a rapaziada jogar bola. E tem um jogador de referência. Tanto que... Exato. Não, e outra coisa. Tanto que teve uma peça que o São Paulo contratou que mudou toda a história do São Paulo, que foi o Luciano. O Luciano. Luciano, se você analisar, ele não deu certo no Grêmio. Jogou em qual... Jogou bem no Fluminense. Ele ainda estava voltando, mas eu acho que na situação do Grêmio foi por conta da forma como o Grêmio jogava. Não, e também ainda estava... E ele era reserva lá no Grêmio, ele não tinha chance. Então, o que eu quero trazer... Tá confiante que ele tinha sofrido... Quando ele sofreu a lesão no Corinthians, ele estava no auge dele. Aí... O que eu quero passar de informação é que antigamente, lá nos anos de 2008, 2010... O time ele era campeão quando tinha dois ou três jogadores fora de série. Pega o Flamengo, Petkovic, Adriano... Hoje em dia não tem mais isso, cara. Aquele brasileiro ali nunca mais. Não, hoje em dia não tem mais isso. Se você não tiver uma formatação excelente de um time de futebol, um time, não é nem time copeiro, mas se você não tiver um técnico que possa formatar um time para jogar bola, os jogadores comprarem a ideia do treinador, dificilmente se... O Atlético Mineiro, no papel, não é esse time todo. Ali é porque é dedo do Sampaoli. Queria só, antes da gente ir para o próximo assunto... fazer uma citação aqui de honra ao goleiro do Santos. Cara, o goleiro do Santos agarrou demais contra Pegando muito, John, eu acho que o nome dele. John, né? Agarrou demais contra o Grêmio. Ele salvou dois ou três gols ali, né? Que poderia trazer o Grêmio de volta pro jogo e garantiu a vitória aí pro nosso glorioso Santos. Mudando um pouco de assunto, vamos pro próximo, que é a Copa Sul-Americana. O único time brasileiro que restava na Sul-Americana era o nosso Bahia, mas infelizmente não conseguiu segurar aí o Defensa e Justiça. E o primeiro jogo, a gente sabe, o Bahia perdeu de 3-2 lá na Arena Fonte Nova e perdeu também o segundo jogo por 1-0, está eliminado. E o Defensa e Justiça passa para enfrentar o todo-poderoso Coquimbo. Coquimbo, exatamente. Eliminou o Júnior Barranquilla. Coquimbo. Então, as duas Coquimbo e Aritana, olha. Os dois jogos de semifinais da Sul-Americana ficou Vélez Sarsfield e Lanús. E do outro lado, Defensa e Justiça e Coquimbo. Olha essa frase. Olha o nome. Olha incrivelmente, o nome. Eu acho que vai dar o Lanús aí nessa brincadeira. Coquimbo é como se fosse o Once Caldas da Libertadores lá de 2004. É, vai ganhar tipo um Coquimbo, a nota de cobra. Quem gosta muito do Once Caldas é o São Paulo. Vai rolar Carmen Miranda também? Se não, daí eu já não me comprometo aí com essa. Próximo tema, vamos para o segundo tema do nosso... No segundo bloco do nosso programa, futebol local. O Manaus já encerrou sua participação na Série C do Campeonato Brasileiro, ficou em quinto lugar, como a gente já sabe. Perdeu aí um dos seus jogadores mais importantes, que foi o craque Hamilton, né? E já saiu o jogo, o nome de contra quem Daniel, o Manaus vai jogar. O Daniel Costa, na verdade, também teve uma outra baixa, o Manaus, o Daniel Costa, o canhoto, né, direita. Ele chegou no segundo semestre para disputar a segunda fase da Série C. É, fez 6 partidas, jogou o honrou o manto, jogou muito bem, teve participações importantíssimas em assistência. Ele é um excelente jogador, passe, bate bem na bola, é um excelente jogador. Baita jogador, jogou no 15 de Piracicaba, veio de São Paulo, veio do 15 de Piracicaba para o Manaus. É, segundo o vice-presidente do Manaus, aí ele recebeu uma proposta irrecusável para voltar novamente a jogar no futebol paulista. Então, desejo aqui uma boa sorte aí pro Daniel Costa. Tentei entrar em contato com você, Daniel. Mandei mensagem para você pelo seu e-mail. Tá, agora não obtive resposta, porque eu quero saber qual clube você jogará em 2021. Eu acho que é no Palmeiras. Deve ser. Então, ó, o Manaus está de férias, né? Por enquanto, tá um pouquinho parado aí. Mas volta a campo no dia 20 de janeiro. O primeiro confronto já da Copa Verde, né? 2020, o Manaus vai enfrentar o Ji-Paraná, de Rondônia. E a gente espera aí de verdade que o Manaus tenha uma boa atuação na Copa Verde. Pois não, Bob? A respeito ainda sobre a saída do Hamilton, algo que eu esqueci de comentar no último episódio, é a triste realidade do futebol amazonense, né? Sobre... Ele contou um pouco quando ele foi para o Manaus, quando ele foi convidado, que ele estava se destacando na Copa Evangélica, jogava pelo Tiradentes. Eu não lembro bem se era esse o time. E que ele ia jogar o Peladão. E aí o olheiro que viu, né, o funcionário do Manaus que viu e foi convidar ele, falou que queria que ele fosse para o Manaus jogar lá. E ele disse que só iria depois que terminasse o Peladão. Então a gente tem um traço aí da realidade que o Peladão se equipara ao futebol profissional amazonense, né, infelizmente. É isso que eu bato na tecla, porque... Tem um Peladão, que é uma visibilidade, tem muito moleque aí bom de bola, que joga muita bola, que poderia merecer oportunidades para jogar num clube grande, né, da capital amazonense, no São Raimundo, no Rio Negro, no Manaus, num time de farte. Aí a pergunta que eu faço é onde estão esses olheiros desses clubes para levar a sério esse trabalho. É isso, entendeu? Que eu não me conformo, cara. Teve que vir um time novo, 7 anos de idade, que é o Manaus. 7 anos de idade. Para voltar para o cenário nacional, né, que é a Série C. O Fast se rendeu também, está seguindo o mesmo caminho do Manaus. A gente não vai dizer que o Manaus... Ah, o Fast só está fazendo isso porque o Manaus fez. Porque seria injustiça com o trabalho do pessoal, sim, do Fast. Não, mas não é feio você copiar o que está dando certo. Que tá dando certo. Se o Fast está copiando o Manaus, tem que mais é que fazer mesmo, porque... Tem que equiparar, temos que trabalhar para aumentar o nível de competição, de competitividade no nosso futebol local. E é importante dizer que agora, com o acesso, com a classificação do Manaus para as oitavas de final, o Amazonas subiu no ranking, né, da CBF, e agora a gente não precisa mais jogar a fase classificatória para a Série D, a gente classifica direto para a fase de grupos. Né? Então, esse é uma coisa, um avanço muito importante que o Fast conseguiu, o Fast e o Manaus conseguiram. Coincidência não tão boa esse ano é que o ano que a gente tinha a oportunidade de ver um time amazonense jogar a Série C, que já fazia um tempo, coronavírus, estádio fechado, sem torcida, sem nada. Fez falta, mas... Porque a Série C é recheada de medalhões, que já tem 34, 35 anos, e a gente queria, porque queria presenciar tudo isso daí, mas ano que vem, se Deus quiser, dá tudo certo. Agora vamos torcer pro Fast. O Fast tem condições, e é o único time que pode ainda fazer história trazendo um título nacional para a região norte, que é sendo campeão da Série D. E olho no Lecheva, hein? Lecheva é um baita de um treinador estudioso, joga a equipe para frente, joga com as suas linhas defensivas altas, joga... O Lecheva tá fazendo um belíssimo trabalho no Fast e pode me comprar. Vai vencer o Globo lá do Rio Grande do Norte dentro e aqui na Arena. Parabéns aí ao Lecheva e a rapaziada do Fast. Meu Deus. O Fast enfrenta aí o seu próximo desafio agora no próximo dia 20 de dezembro, né, no domingo, contra o Globo lá no Rio Grande do Norte, às 14 horas, horário de Brasília. E também decide o jogo de volta em casa contra o Globo, dia 26 sábado, de dezembro, no sábado, aí, ressaca do Natal. Né? A gente espera que o Fast faça um excelente jogo e que se classifique para as quartas de finais e consiga o acesso tão sonhado. Vamos lá, Fast. Mais 4 jogos, hein? Para a gente comemorar. A gente está na torcida, Fast. Vamos lá. Próxima pauta da nossa aqui, Campeonato Brasileiro. Nosso tão amado Campeonato Brasileiro, que tem como líder isolado do Campeonato Brasileiro 6 pontos à frente. Botafogo? Só se virar a tabela de coisa para baixo. Líder isolado. O São Paulo com 53 pontos, 15 vitórias e apenas 3 derrotas no campeonato. Quem é capaz de parar o São Paulo? É a pergunta que eu faço. Alguém o Corinthians acha? Já parou, né? É, mas eu tô dizendo assim, de ultrapassar o São Paulo. O meu Corinthians já parou o São Paulo. Vai, Corinthians! Vocês acham que alguém consegue passar do São Paulo ainda? Ou o São Paulo já é campeão? Aquela matemática que fizemos, acho que não sei se foi no segundo ou no primeiro episódio. Foi no segundo. Se o São Paulo fizer uma campanha pífia, pro São Paulo que é líder pífia, o que eu digo é de décimo campanha de intermediário. Ele mesmo assim ainda fica com o título. Só tem 2 clubes brasileiros hoje que têm condições de ser campeão pelas suas próprias forças, que é o São Paulo e o Flamengo. Por que o Flamengo? Porque o Flamengo faz um jogo direto com o São Paulo. E está focado só no brasileiro. E está focado somente no brasileiro. Então, eu deixo o título brasileiro entre São Paulo e Flamengo, mas eu coloco aí praticamente 90% de chance do São Paulo ser campeão pela larga vantagem que tem diante da equipe rubro-negra. Uma outra análise aí é que, mesmo com esse confronto direto aí que tu falou, o São Paulo não abandonou o Campeonato Brasileiro, mesmo tendo a Copa do Brasil. Só que o São Paulo não abandonou. A mamãe CBF deu uma aliviada pro São Paulo agora, né? São Paulo vai ficar uma semana, ó, jogou ontem, né? Vai ficar aí quantos dias de descanso para pegar o Grêmio, que levou a sacolada do Santos. É. Vai jogar domingo agora, se não me engano, no Grêmio, e depois vai pegar... Olha só. Tá ficando estranho. Tá ficando CBF, estranho. O Rogério Caboclo, presta atenção. É o time que não pega a corona. O único time que não pega corona. É isso aí. Uma observação rapidinho sobre o jogo do Corinthians e São Paulo. Foi uma aula extremamente de tática do Corinthians. Não estou falando em termos de que o Corinthians só se defendeu, não. Ele atacou nos contra-ataques, defendeu, anulou o São Paulo. E o mérito para o Mancini, que destacou bem assim: vamos tirar eles da zona de conforto. No caso, era aquela saída ali de bola, de toque de bola do São Paulo, e o Corinthians marcou em cima e não deixou o São Paulo jogar. Pode falar, Tássio. Eu vou ressaltar um ponto. A gente costuma dizer que os técnicos têm que se renovar, né? O Wagner Mancini, quando ele assumiu o Corinthians, o pessoal muito dizia que ele era da antiga. Que praticamente certo. Não ia dar certo. E olha o trabalho que ele tava fazendo. E que só era para substituir naquele tempo. Quando ele pegou o Corinthians, as primeiras partidas já conseguiu vitória e empate. Vitória e empate. E agora realmente está mostrando esse futebol consistente. Entendeu? Tanto que até a mídia parou de pegar no pé dele. Mas o Wagner Mancini é um técnico muito subestimado, porque ele até então só havia trabalhado em alguns clubes assim de menor renome, mas em todos que ele passou, ele fez um excelente trabalho. Uhum. Vitória, ele fez Chapecoense, ele fez excelente trabalho. Então eu acho ele um técnico muito subestimado. Só que eu acho ele um técnico de times medianos. Esse que é o ponto. Pode ver que ele só fez bons trabalhos em times não muito grandes. Quando ele pega um Corinthians, por exemplo, aí ele não consegue desenvolver o trabalho, entendeu? Agora é bom, é gostoso de ver o São Paulo jogar, porque é um time que joga, tem uns toques de bola bastante envolventes, e é aquilo que eu tava falando. Não depende somente de um jogador para fazer gol. São vários jogadores. São vários jogadores que fazem gol. Contra o Atlético foi o Sara, o Toró e o glorioso lá, o... Esqueci o nome. Igor Gomes. Igor Gomes. Agora o Luciano fede a gol, né? É tipo Luciano, o Cano. Tem um perfume que a bola gosta. É, mas eu tenho um recado aqui de um ouvinte, rapidamente, sobre esse jogo. É, o ouvinte é o Robert Lima Oficial. Ele mandou para o Fabrício que o São Paulo iria ganhar, que o Fabrício disse que o São Paulo ia ganhar de 4-0, então ele disse, abre aspas, chupa, chupa, chupa, fecha aspas. Eu não conheço esse cidadão. Nem quero conhecer. Eu não conheço esse cidadão, né? Mas, parabéns ao Corinthians que venceu o São Paulo. Né? Apesar... Nossa, parabéns ao Corinthians. Não, mas São Paulo, o São Paulo, né, historicamente, abre as pernas pro Corinthians lá em Itaquera, né? Parabéns ao Corinthians, né? Só precisa pagar as contas que estão vencidas. Ele não consegue. Não precisa pagar o estádio, né? Pagar o estádio, a caixa econômica. Não vamos... As tias das marmitas. Alô, nação corintiana, tamo junto. Aquele abraço, hein? Vamos lá, só para trazer um último ponto sobre o jogo do Corinthians e São Paulo. É, para ver, né? No último episódio, eu taquei o pau no Corinthians, falei que foi um jogo horrível contra o Ceará e tudo mais. Mas se trocasse o uniforme desse Corinthians que jogou contra o São Paulo, eu dizia que era outro time, cara. Jogou de uma forma completamente diferente, um time bem postado, que soube atacar na hora certa. Um time completamente diferente daquele jogo contra o Ceará lá em Fortaleza. A pergunta que eu faço para vocês, eu tô dando uma de Mr. Damasceno. Na opinião de vocês, o Corinthians consegue a vaga para Libertadores? Porque Libertadores do Campeonato Brasileiro vai até o 20º. Não consegue. É vaga para caramba. Pra pré? Não consigo te responder isso, porque, como eu falei anteriormente, né, o Wagner Mancini está fazendo um excelente trabalho no Corinthians. Ele é um técnico subestimado. Só que tem outro ponto. Esse jogo contra o São Paulo é atípico, por quê? Porque é um clássico. Clássico, exatamente. Então, olha, tem esse ponto também. Assim, quem tá em cima do Corinthians é Inter, Grêmio, Fluminense, Santos, Atlético Goianiense. Não consegue, mano. O Inter tá caindo. Vamos fazer uma... Tá, vamos lá. São Paulo, tá Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras são, é o continua G4. Ali, tá bom, continua ali. Eu acho que... Vamos colocar cinco, então. Particularmente, o Corinthians consegue uma pré. Eu acredito que Grêmio e Fluminense permanecem ali. Também acho. Internacional tá caindo. Também. Então vamos G5, então, Libertadores, né? Direto, não é isso? Na verdade vai ser G7, no caso, porque G7, eu acho que São Paulo ou Palmeiras vão ser campeões da Copa do Brasil. Então sobra uma vaga. Tá. Eles estão no G4. Aí o Fluminense pega essa vaga, então, pra pré. Aí fica Santos, Atlético Goianiense e aí vem o Corinthians. Eu acho que o Corinthians tá difícil. Olha, vocês estão subestimando o meu Coringão. Eu acho que meu o Ceará, que tem 11º, ainda passa do Corinthians. O Corinthians tá em 10º. O Ceará tem um time melhor que o Corinthians. O Atlético Goianiense joga bem, o Santos joga bem, o Fluminense joga bem. Eu acho que nenhum desses... É muito inconstante. Eu acredito que o Atlético Goianiense tem mais chance de pegar essa pré-Libertadores do que o Corinthians. E eu acho que o Fluminense vai cair de produção agora. Eu acho que o Internacional vai cair umas 3 posições aí. Escuta o que eu tô falando. E já estão... Já corre nas alamedas lá do Beira-Rio que... O próximo técnico do Inter, em 2021, já que foi eleito o novo presidente, esqueci o nome dele agora, será o... Vão atrás do nosso glorioso... Ramírez. Angel Ramírez, lá do... É um bom técnico. Vale, muito, né? Bom. Vamos lá, só dando uma passada aqui na tabela do campeonato. São Paulo em primeiro, vice-líder Atlético Mineiro com 46 pontos, São Paulo líder com 53, né? Flamengo, terceiro com 45, Palmeiras em quarto com 41, esse é o G4. Inter em quinto com 41, Grêmio em quinto com 41 também. Aí vem o Fluminense em sétimo com 40, Santos em oitavo com 38, Atlético Goianiense em nono com 34, Corinthians em décimo com 33. Já na zona de rebaixamento, vem o Vasco com 25 pontos. O Vasco está 3 pontos atrás aí do primeiro time fora da zona, que é o Bahia, né, que tem 28 pontos. O Vasco em 17º com 25. O Coritiba em 18º com 21 pontos. Goiás saiu da lanterna do campeonato. Aí, Esmeraldino. 20 pontos, 19ª colocação. E em último, eu vou deixar o nosso amigo Tássio falar. Botafogo tá jogando o quê? Série C? Quem é que tá em último, Tássio? Não aparece na tabela. Último, 20º com 20 pontos. Botafogo, nosso querido Botafogo. Em último. Botafogo. O Botafogo vem depois do pré-sal. Os 4 últimos é Botafogo, Coritiba, Goiás e Vasco. Goiás e Vasco. É. Eu acho que essa última vaga aí... Vai ficar entre Vasco, Bahia e Sport. A revolta que o torcedor vascaíno tá hoje é... A revolta que eu tô, fala assim. Porque colocaram praticamente o Campelo 2 lá na, na presidência. O Vasco, a torcida já tá murcha. Provavelmente vai cair. E mais 3 anos de Campelo aí sendo o laranja do, do Salgado. É complicado laranja demais. Laranja Salgado. É praticamente uma merenda. O novo presidente do Vasco... Merenda do Vascão. O novo presidente do Vasco, ele tem... Ele é bem, bem quisto aí no, no ramo empresarial. Porque o outro que queria entrar parece que ele era bem bastante conhecido. Justamente, na Europa, era, né? O Levenciano. E ele estava aí com boas propostas, dizendo que ele também tinha umas cartas. Antes da gente ir para... Desculpa cortar aí o assunto de vocês. Antes da gente ir para os resultados dos jogos, que a gente ainda tem muita coisa para falar. Só uma passadinha aqui na Série B. Os líderes, os G4 da Série B, Chapecoense com 58 pontos. América Mineiro, segundo colocado com 56. Terceiro, Cuiabá. Com 47, olha só, a Chapecoense é líder. Ela tá com 11 pontos de diferença do terceiro colocado. Cuiabá é bom muito time, difícil a Chapecoense não subir. Tá e o Juventude em quarto com 46 pontos. O nosso Cruzeirudo, nosso Cruzeiro, querido Cruzeiro, vem em décimo colocado com 39 pontos. O Cruzeiro está a 7 pontos do G4. E aí, Cruzeiro, sobe ou não sobe? Cruzeiro, pra mim, sobe. E tem que montar um busto lá do Filipão na Toca da Raposa, porque... Cruzeiro contratou, se não me engano, 3 técnicos. Nenhum desses 3 técnicos deu resultado. Foram demitidos em questão de 2 meses, no técnicos máximo. Técnicos relâmpagos. É, e o Filipão pegou o time quase penúltimo colocado e já tá o Cruzeiro ali, já tá em décimo. Ali a personalidade que nem Luxemburgo fez no Vasco, né? É, chamar para ser responsa, Cruzeiro, acredita em querido, mim que tá certo. É um combatido jamais vencido. A respeito disso, né, teve o clássico, né, na Série B, Cruzeiro e CSA. E informações chegaram até a mim de que o Thiago Neves ligou, fez uma ligação para a diretoria do Cruzeiro e disse o seguinte, abre aspas, pô Zezé, se não ganhar do CSA é brincadeira, hein, fecha aspas. Foi informação, meu abraço pro meu amigo que entra por essa informação. Foi praticamente um déjà vu. Um grande abraço aí, ó. E vamos só dar uma passada aí na última rodada, sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro. A 25ª rodada nós tivemos nossos palpites. O Bragantino ganhou do Fortaleza pelo placar de 2-1. O Atlético Mineiro foi na Arena da Baixada, no Sintético, e ganhou do Atlético Paranaense por 1-0. O Palmeiras aí meteu uma sacolada no Bahia, 3-0. O Inter passou um pouquinho de sufoco aí com o Botafogo e ganhou de 2-1 em jogo polêmico, né? Teve um gol polêmico aí do... Demais. Essa vamos falar um pouquinho sobre isso rapidinho? Vamos. Gostaria de falar. Não, vamos fazer o seguinte, é porque tem muito VAR envolvido, então a gente vai falar na polêmica sobre isso. Porque o VAR, desse hoje jogo o assunto aí, é sobre VAR. É na polêmica que eu vou expressar toda a minha chateação. Lá no Castelão, o Ceará perdeu pro todo-poderoso Dragão, o Atlético Goianiense. Goiás e Grêmio, todo mundo aqui falou que o Grêmio ia ganhar, que ia ser isso, que ia ser aquilo. Goiás empatou com o Grêmio. Eu coloquei só empate, eu acertei. Meu palpite foi empate. Só eu acertei. Você falou que o Grêmio ia ganhar de 1-0 no sufoco. Prove, Fabrício. Eu vou provar pra você no programa. Vou mostrar pra você. No Maracanã, o Flamengo deu aula lá no Santos, mas com o time reserva, né? Sub-10 do Santos. Corinthians ganhou do São Paulo aí de 1-0 na Neoquímica Arena. O Sport. Nevou lá em Recife, hein? Nevou em Recife. E o Sport com o gol do Thiago Neves ganhou do Coritiba. E lá em São Januário, jogaço. Nosso querido Cano meteu um gol no finalzinho. O Cano, hein? Cano, como sempre, salvando o Vasco, né? E o Damasceno acertou, né? Que acertei. Ele falou no último episódio que ia ser um jogaço. E realmente foi um jogão. Foi mais no abafa, mas foi um jogão, né? Foi um jogo bom. Clássico é muito o Fluminense clássico querendo a vaga ali entre os 4 primeiros. E o Vasco lutando pra não cair. O Vasco foi lá, fez o gol no finalzinho. E mantém o sonho do Vasco de pleitear para sair dessa zona de rebaixamento e o Fluminense acabou despencando, né? Cara, mas a torcida tá doida pro Pinto sair do Vasco. Mas vamos pediram lá. Pediram pro Pinto vir, agora quero que o Pinto saia. Se o Pinto sair, quem entra? Como a gente falou naquele primeiro episódio, o Luxemburgo ele tem muita força nos bastidores, né? Mas ano passado ele chegou e resolveu o problema, né? Bob que tá pedindo. Eu acho que seria o desesperado Luxemburgo. Pedindo a palavra ali. Eu acho que o Bob quer falar do Pinto. Vai, Bob. E eu lanço outra pergunta. O Bob não só o Pinto para aqui os amigos da bancada, mas os ouvintes, eu quero que participe. Se o Vasco for rebaixado, o Pinto cai ou o Pinto desce? E outra, vocês, vascaínos principalmente, vocês querem que o Pinto permaneça ou que ele saia? Fica o questionamento. É. Fica o questionamento para a torcida Cruz Maltina aí, ó. Vamos dar uma passada agora, os palpites para a próxima rodada, 26ª rodada. Já tivemos dois jogos que aconteceram. O São Paulo meteu uma paulada aí no Atlético Mineiro. Passou o carro. Passou o carro. Nosso querido São Paulo venceu por 3-0 o Atlético Mineiro, um jogo de muita chuva lá no Morumbi. O Atlético Goianiense também ganhou do nosso poderoso Fusão. O Marcão tá começando a mostrar o seu valor. Tem, né? Um lance do Hudson. Cantou a pedra aí. Jesus, já falei, cantei a pedra. Marcão. O Marcão, vai. O Marcão, esse é péssimo. Eu acho que você acertou. Vamos lá, palpites agora. Palpites da próxima rodada. Sábado, dia 19, Ilha do Retiro, Sport e Grêmio, que acabou de pegar sacolada. 2-0 Sport, fora os ameaços. Panda. 1-1. 1-0 Grêmio. Tássio. 2-1 Grêmio. Nosso estreante no palpite aí, Tássio. 2-1 Grêmio. 2-1 Grêmio. Eu acho que dá empate esse jogo ou vitória do Sport. Jogo apertado, 1-0 ou 1-1? Eu acho que dá Grêmio, não tem mais o que disputar, eu acho que dá Grêmio. O Grêmio pode ir com reserva, né, que tem Copa do Brasil no meio de semana. Ah, é? O Grêmio tá na Copa do Brasil. Verdade. Então eu tô apostando no Sport. Não, mas mesmo assim, eu acho que o elenco do Grêmio é mais forte. Mas eu acho que o Sport vai jogar e vai tentar fugir dessa zona de rebaixamento, e eu acho que o Sport vai conseguir, tá? Que fique claro. Internacional e Palmeiras no Beira-Rio. Vai ser lindo demais. 3-1, Verdão, faz ameaças. Palmeiras, tá? Panda. Eu sei que tu tava falando de bermuda. Panda. 3-0 Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Vou 2-1 também Palmeiras. 2-0 Palmeiras. Acho que dá Palmeiras também. Olha, rapaz, esse jogo aqui eu até me arrepiei só de ver. Palmeiras vai perder, todo mundo fala. No Couto Pereira, Coritiba e Botafogo, jogaço. Meu pai do céu, vou levar até meu pijama, vou botar uma musiquinha pra ver se eu caio no sono, porque eu não quero assistir, diga-se de passagem, né? Olha, Coritiba e Botafogo. A bola vai chorar fase, nesse jogo. Vão quebrar a bola. Mas 0-0, fora os ameaços. Panda. 1-1 com... Dois expulsos do Botafogo. Toma! Bob! Jogo de time bom é no mínimo 8-8, mas eu acho que a defesa é bom. Ou se defender bem, então vai ser 1-1. Eu vou 1-0 Botafogo, cara. Olha a tristeza! Aí, olha a tristeza que ele falou! A estrela solitária pulsou nesse peito agora. Mano, certeza. Coritiba 2-0, dois gols do Rafael Galzedani, né? Galzedani. É. Eu acho que dá Botafogo, acompanha o relator Tássio. Muito bom. Próximo jogo, jogo bom também, ó. Vasco e Santos em São Januário. Eu vou, o Cano tá com tudo, hein? O Cano tá com tudo. O Santos vem... Não, o Santos vai com a rapaziada. Vai, eu acho, completo. Mas eu acho que vai ser 2-2 esse jogo, vai ser um jogo bom. O problema é que o Santos não deixa o clubismo falar mais alto, consistente, mano, né? Vai lá. O Santos vai com o time titular. Panda. 0-3 pro Santos. Chateado. Desistiu já. Esse já desistiu da vida já. Eu acho que o Santos vai com tudo pra promover uma almofadinha do Soteldo, que por sinal é muito fofinha. E eu aposto em 2-1 Santos. Cara, eu vou em 1-0 Santos. Polêmica. 2-0 Vasco. Eu acho que vai dar empate. Eu acho que dá empate. É mais provável uma vitória do Santos. O Vasco, mesmo em casa, eu acho que não vai oferecer tanta... E digo mais. Gol de Cano e Ribamar. Ah, o Cano sempre que joga faz gol. Agora o Ribamar, sim, aí sim. Forçou pra caramba. Também Bragantino e Atlético Paranaense. Jogo... 2-1. Aquele jogo que só vai assistir quem assina o Premier. A terra da linguiça em Bragança Paulista. Dá 2-1 Bragantino. Acho que 0-0. 1-1. Olha, vai ser 2-1 com o gol do Claudinho e Lucas Evangelista. Olha aí, moleque. 2-0 Bragantino. Eu acho que do Atlético Paranaense. Flamengo e Bahia no Maracanã. Jogo bom também. Maracanã, achei que fosse no... no Maracanã. Flamengo e Bahia. 3-1, Mengão, fora os ameaços. 3-0, Mengão, zão. 2-0, Flamengo. Não. Bahia deixa o dele. Eu acho que vai ser um... De 2-1 Flamengo, com gol do Bahiazinho ali pra... Do Gilberto, né? Cara, do Gilberto. O Bahia gosta de aprontar contra o Flamengo. Gosta demais. 1-1, velho. 1-1. Gol do Gerson e outro do Gilberto. Tu não lembra Bahia, não, ano passado? Aprontou contra, é, contra o Flamengo. Mas, só que grave. Eu, foi 1-0. Aquele não... joguinho feio. E lá na Fonte Nova, o Bahia pegou 3-0. Estreia do Felipe Luiz ainda. Eu não vejo o Bahia com força pra ganhar do Flamengo, não. Eu ia falar em casa o Flamengo, né? Mas lembrando que o Flamengo não tem casa, né? Pai Fabrício Jardim, já tá prevendo aqui. Mano Menezes cai domingo. Será? Olha aí, clássico cearense, Fortaleza e Ceará. Fortaleza e Ceará? O Vina. Vina vai deitar e rolar. Vai gastar a bola. Vai fazer da bola. Da bola uma leitilha. É o que? 2-1. É o que a gente falou no início. O quanto um treinador faz falta, né? Acabou aquela consistência de jogo do Fortaleza. Acabou, rapaz. É mesmo. O Rogério Ceni pra mim é que nem o técnico do Wagner Mancini. O Wagner Mancini. É técnico de Eu pensei que tu ia falar que o Rogério Ceni é igual o Ciro Gomes, só ganha no Ceará. Não, é técnico de time Fortaleza. Mediano. Técnico de time mediano. Mas, diga lá. Fortaleza e Ceará. Como é clássico, nota é 2-2. Bob. Pra mim também é um dos jogos em destaque. E eu vou também de... Não, vou de 2-1 Fortaleza. Tássio. Olha, vendo o retrospecto que início do ano o Ceará jogou um partidaço contra o Fortaleza, eu vou de 2-0 Ceará com gol do Vina e do Clebezão da massa. Olha aí, ó. Eu aposto empate, 2-2. Eu acho que dá Ceará, o retrospecto do Ceará em cima do Fortaleza nos clássicos muito, é maior e joga melhor do que o Fortaleza hoje. E o último jogo da rodada, na Neoquímica Arena, na segunda-feira, dia 21, Corinthians e Goiás. Olha, esse jogo também, a bola vai chorar. Vai mesmo. Vai chorar. Como o Corinthians tem dificuldade de atacar e o Bahia, eu prevejo o Bahia, o Goiás, um time vai vir bem fechadinho, explorando o contra-ataque, eu acho que vai dar Coringão do coração. 2-0 Coringão. Panda. 1-0, choradíssimo. Pra quem? Pro Corinthians. Eu acho que não vai ser chorado, eu acho que o Corinthians vai dominar a partida e vai ser 3-0 Corinthians. Olha, já visualizei aqui tudo. Corinthians 1-0, Botafogo ganha, passa do Goiás, sai da lanterna. Já tá fazendo conta. Tudo visualizado. 1-0, o único verdão que consegue ganhar na Química Arena. Goiás 1-0 em cima do Corinthians. E isso é uma pura verdade. É. Que o Verdão Paulista, quando pega o Corinthians... Na verdade, o Palmeiras é o pai do Corinthians tá lá na Arena. Tá defendendo? Tu não era Libermorro? Não, eu só estou constatando um fato. Eu acho que lá na Arena de Pirona da Corinthians, 1-0 em cima do Goiás. Encerrados os palpites para o Campeonato Brasileiro, 26ª rodada. Vamos para a nossa... Hora da polêmica. Como é que é? Na fogueira da tribo. O tema de hoje é: afinal, o VAR veio para ajudar ou tá atrapalhando? Minha opinião. Vamos lá, começando pelo Fabrício. É uma ótima ferramenta. O que está atrapalhando são as pessoas que estão manuseando, conduzindo o VAR. Esses caras são muito despreparados, pelo amor de Deus. Se a gente for imaginar aqui as besteiras que eles já fizeram. A última agora foi do São Paulo, que o Bandeirinha fez o correto. O juiz foi na opinião do VAR, deu o gol depois que apitou para reiniciar a partida, ou seja, validando o gol do São Paulo. Ele botou a mão lá no ouvido, não, opa, peraí, o que está acontecendo? Ah, não foi gol? Opa, já infringiu a regra, né? Porque se o juiz inicia a partida, tem que valer. E o lance que chamou muita atenção, que eu acho que não foi culpa do VAR, foi o lance do Botafogo, Internacional de Botafogo, onde o jogador do Botafogo, na minha opinião, ele foi displicente. Concordo. Foi displicente porque ele pega a bola e joga pra frente como se fosse um sinal de iniciar. Ele jogou a bola pra frente depois e depois tocou pra trás. Sendo que tinha Não, mas ali todo jogador faz aquilo. O atacante tava lá. Todo jogador faz aquilo, verdade. Não, ele joga na frente e lança. Cadê? Ele foi displicente. Não, tanto que o toque, a cara dele, tipo assim, ele dá. Se tu olhar bem o vídeo, mostra que a intenção dele foi aquela: dar pro goleiro. Outra coisa é você dar um toque na maldade e esperar. Se aproveitar daquela situação. Ele não se permitiu. Mas ele iniciou de calcinha. Ele iniciou a jogada. Dá pro goleiro. Todo jogador já fez aquilo na vida. Dá pro goleiro, ele pode dar o que ele quiser, mas aquela bola com o pé ele não podia. Não podia. A bola tava parada, não estava quicando. Aí e ele mostra. Iniciou a jogada. Aí mostra o quanto o Inter foi pequeno aquela jogada ali, né? Ele recuou. Cara, displicente, tinha que ser demitido. Tinha que vir a tomar multa. Eu já discordo. Eu acho que é um lance interpretativo. Tanto é interpretativo que o juiz foi chamado para ver o VAR. Exatamente. Então, assim, o que eu vi daquele lance foi que não houve a intenção do jogador do Botafogo em dar o toque para reiniciar o jogo. Ele jogou a bola para trás, exatamente, mas não com a intenção de reiniciar o jogo. Eu, se fosse juiz, não daria, não validaria aquele gol. Eu entendo, foi aquele gol, né? É. Foi o que a gente falou no grupo. Eu concordo com a opinião do Rafael. Na verdade, eu não concordo, mas eu entendo a opinião na dele. Na verdade, ninguém respeita porque a opinião é interpretativo. De ninguém, né? Ele é interpretativo, como ele falou. Mas, na minha interpretação, ele não podia recuar a bola daquele do juiz. Não tem como saber se ele vai... Se ele tem a intenção, se não tem, ou algo do tipo. Justamente por ele isso. não saber se teve a intenção ou não, ele não pode desprivilegiar o jogador que tá com a bola. Tudo bem, mas ele também não pode ir contra a regra. A partir do momento que ele botou a bola no chão, ele chutou com a bola, com o pé, o jogo reiniciou. Aí que a polêmica do VAR inicia, presta atenção. Teve um lance agora no Gabigol, que foi marcado um pênalti, que foi o mesmo lance em cima do Calor. Aí o que acontece? Mesmo lance, mesmo conflito, foi dado pênalti pro Flamengo, não foi dado pênalti pro Calu. Não são as mesmas pessoas, não é o mesmo momento. Não, presta atenção. Aí, hoje, qualquer toque de bola na mão, eles já levantam, já pedem pênalti, porque a nova regra agora tá privilegiando isso demais. Mas isso eu discordo. Aí o que acontece? Isso aí é verdade mesmo. Contra o Botafogo, o cara chutou, desviou na coxa do jogador do Botafogo, a bola subiu um pouquinho e bateu no jogador que tava atrás, bateu na mão, sendo que não deu tempo nem de ele olhar pra mão dele. Pênalti. Mas isso tá errado, porque a regra mas diz é que, eu estou que se falando. A bola interferir, bater no joelho e for pra mão... Mas aí o que eu lhe digo, o juiz não tinha dado, foi chamado pro VAR e foi marcado. Na minha concepção, o VAR, em algumas situações, ele tem que dar privilégio pra, por exemplo... O time mais fraco, como não, Botafogo. Não, pro, pra interpretação ou, por exemplo... Do árbitro. É, um a decisão lance, do árbitro, um lance de impedimento, por exemplo. O cara foi lá no VAR, constatou que tá praticamente na mesma linha, só que ele indica que foi impedimento porque na hora do toque o cidadão tava lá 2 centímetros à frente ou então uma unha à frente. Como que ele vai saber o momento do toque, do passe... Pro atacante fazer o gol. É esse tipo de lance que o VAR, na minha concepção, tem que dar prioridade para o atacante. Porque não tem como saber o exato momento em que se tocou na bola. Eles utilizam o frame lá da filmagem, mas não tem como identificar o exato momento em que se tocou na bola. Então, imagino eu, por exemplo, nesse tipo de lance, tem que ser favorecido ao atacante. O futebol, isso mesmo. Não. O futebol tá ficando chato, porque qual é a coisa mais importante do futebol do jogo? É o gol. Então eles têm que dar prioridade, vamos dizer assim, pro lance do gol. Nesses lances assim, justamente. Tem que validar justamente. O gol. Pra finalizar a ideia, o VAR, por que o VAR foi muito solicitado pra ter a criação dele? Porque a polêmica é referente a impedimento. A maior polêmica era impedimento naquela época. Naquela época não tinha muita polêmica referente a uma falta dentro da área que podia ser um pênalti. Mas, né? Aí o que acontece? É referente à mão dentro da área. A polêmica maior não era essa. A maior polêmica era o quê? Linha de impedimento e referente a esses lances que faziam a falta. Ele tem que, interagir e intervir em todos os momentos em que haja assim, uma questão de situação explícita de gol. Por exemplo, o pênalti, essa falta dentro da área, isso, etc. Não tem coisas como certas, só simplesmente falar, vamos marcar só impedimento. Se a gente analisar os jogos na Europa, você vê o VAR agindo só em situações críticas. Exatamente. O problema aqui é que no Brasil é muito diferente. Tem o VAR, aí tipo, eu vou errar, pode errar aí que tem o VAR os pra me corrigir. Não sabe como andar, aí não muita, sabe trabalhar tem muita pressão também da questão de torcida, pressão de presidente de clube, de diretor. Então, pode ter o pessoal da CBF acaba jogando essa pressão para os árbitros e os árbitros absorvem e na hora do momento do jogo vão lá e acabam fazendo besteira com esse medo de pressão. Deixa eu ouvir o Bob e o Panda que não falaram. Bob. A minha crítica a respeito é da arbitragem, porque realmente falta personalidade aos árbitros, porque é assim, se tem uma pressão dos jogadores em que qualquer lance ele pede um VAR, é só punir ali o jogador e pronto. Dá cartão amarelo se for preciso, expulsa para justamente não ter essa pressão. E outra, eu já vi muitos árbitros brasileiros na hora de lances assim, como um pênalti, uma mão na bola, algo do tipo, em que o árbitro está em cima do lance e ele não marca, ele deixa de marcar justamente, ele dá a mão ao ouvido, não, vou verificar. Ou seja, se o árbitro está vendo o lance, ou ele tem que ter a personalidade. Chamar a responsabilidade. Não, ele tem que ter a personalidade de ou marcar ali na hora ou... Eu acho porque que o VAR ele tem que ser é feito para quando o árbitro não tem a visão do lance. O problema é que os árbitros estão deixando o VAR apitar o jogo. Isso tá errado. Só que, e justamente, nessa situação, o VAR é que tem que tomar a responsabilidade para si e não se meter no jogo. É isso que tá faltando. Esse é o problema, porque eles não estão sabendo trabalhar a ferramenta. Eles estão querendo se meter em todos os lances capitais. A verdade é que os árbitros brasileiros estão usando o VAR como muleta. Sim. Essa é a verdade. Eles estão tirando a responsabilidade. Eles se apoiam no VAR e se eximem de toda a responsabilidade. Até porque o VAR... Por que o VAR não dá essa polêmica toda no campeonato inglês? Nos outros campeonatos onde o VAR... Estão querendo tirar, tá? No próximo ano, estão querendo tirar o VAR do... Eu acho o seguinte, a pergunta foi... O VAR veio mais para... Ele mais ajuda ou mais atrapalha? Né? Essa foi a pergunta. No momento, eu acredito que o VAR está mais atrapalhando do que ajudando. Cara, mas é justamente por essa situação de... As pessoas que comandam e estão à frente do VAR... E explico para vocês o porquê. A gente não vê esse tipo de problema no vôlei, que também tem... A gente não vê esse tipo de problema no tênis, que também tem. Então, mesmo sendo um esporte diferente, um esporte mais dinâmico, não era para causar tanta polêmica como causa. Mas o problema está na arbitragem brasileira, porque, como vocês falaram ainda há pouco, né? A gente não vê esse tipo de intervenção na Europa. A gente não vê esse tipo de acontecimento na Europa. E outra, a demora também na Europa é tão rápido, cara. Os caras vão lá aqui, o árbitro demora 3, 4, 5 minutos, é quando vai dar acréscimo, dá 2 minutos de acréscimo. Até a gente não vai muito longe, vai pegar jogos da Libertadores aí, tem certos árbitros paraguaios, argentinos, que eles analisam o lance rápido. Sim. Entendeu? E deixa o jogo correr. O brasileiro demora muito a decidir. Tem um árbitro, esqueci o nome dele agora, tem um árbitro brasileiro... Que, se eu não me engano, ele é até carioca. Ele vai apitar a primeira partida da semifinal entre Grêmio e São Paulo. Vocês escutam o que eu tô falando. Vocês podem até analisar ele atuando quarta-feira que vem. Ele não dá muita moral pro VAR, não. O VAR chamou... Se ele viu que tá o que ele entendeu ele ali... Ele banca a decisão dele. Ele chama a responsabilidade... Eu acho que é isso que o árbitro tem que fazer. É o Henrique Lima, alguma coisa assim. Eu gosto desse árbitro. Henrique de Silva Lima, se não me engano. Árbitro carioca. Eu acho que é isso que. Essa é a função do árbitro. O árbitro é o senhor do jogo, pô. É ele que domina, ele que comanda ali. O que o árbitro marcar é o pô. É o que eu acho. Só que aí, se o VAR. Eu acho que também a gente não pode tirar o VAR de jogo, pô. Porque se o VAR sair, aí vai começar a voltar as polêmicas. Ah, o Flamengo é beneficiado, o Corinthians é beneficiado, o Palmeiras é beneficiado. Aí volta, pô. Volta tudo de novo. Volta a polêmica, volta a reclamação, volta tudo. Por exemplo, se tivesse VAR, eu tenho certeza absoluta que aquele gol do Márcio Araújo na final do Carioca contra o Vasco... Diga-se de passagem, foram 2 anos que foram gols. Pois que, é. Aquele gol teria de falta. Gol do jogo, ainda teve o gol do jogo de mão. Cara, se tivesse o VAR, o Palmeiras não teria perdido o título em 2017 pro Corinthians, que aquele pênalti que não deram no Dudu foi uma... sacanagem. E o Corinthians foi o primeiro clube que teve VAR em 2017. Os caras viram no lance Paulistinha, na Globo. Paulistinha. O Paulistinha de 2017 foi uma vergonha. Eu acredito que depois dali foi quando fizeram, colocaram realmente mas o VAR. Mas tinha que ter um teste. Manda um abraço pro Libermurro agora. Se existisse o VAR, o Corinthians não tinha uns 5 títulos brasileiros. Manda um abraço pro Libermurro agora. E um abraço pro meu time Libermurro. Saudações a vocês aí do Morro da Liberdade. Fala um jogador do Libermurro. O Zé Cachaça e o grande lateral direito Zé Barriga, que jogou muito nos anos 90. E uma observação, o VAR acabou de validar a minha apresentação. Pronto. Então vamos lá, só pra gente... Panda, tu não falou. Não, deu uma observação, não. É que... Eu concordo com o meu amigo Damasceno, que ultimamente o VAR só tá atrapalhando. Os estão com a... Só na muleta de... Você é a favor, então, da retirada do VAR? Não, não sou a favor da retirada, mas ultimamente ele tá atrapalhando. Eu acho que o VAR não é o VAR que atrapalha, sim os juízes que estão... Ainda dá pra ter conselho. Estão fazendo mau uso do VAR. O problema não é a ferramenta, e quem comanda. É como eu falo, o problema do mundo é o ser humano. O nosso tempo está encerrado. Ai, ai, ai, ai. Poxa. Semana que vem tem mais, eu quero agradecer todo mundo que ouviu novamente o podcast. Lembrando, agora nós estamos em parceria com o Jornal do Comércio. Quero agradecer mais uma vez o pessoal do Jornal do Comércio pela confiança. Agradecer o pessoal que está acreditando no nosso trabalho. Obrigado o pessoal aqui do Sonora Music Studio que disponibilizou o espaço para a gente fazer a gravação. Considerações finais, rapidinho. Vamos lá. Boa noite a todos. Foi uma grande honra estar com todos vocês aí. E espero que possamos aí fazer... Mais programas. Pronto. Abraço pro meu amigo Tapajós. Fala, Panda. Boa noite, pessoal que acompanha a gente. Não desistir da gente. E continuar ouvindo e lembrar um abraço para nossa saudosíssima Eris Bolos e Tortas. Pronto, fechou. Não, hoje eu não tenho nenhum... Tá recebendo cachê ali, né? É, ficou fora, né? Não, não, tortas e bolos. Hoje eu tô tranquilo. Pode ir passar pro Tássio. Tássio. Sua primeira participação, Tássio. Porra, aproveita o momento. Feliz demais, passou nervosismo. Agora eu tô surfando na onda. Queria só finalizar pra dizer que quem tiver ideias e comentários, que vá na nossa página no Instagram, comente, dê ideias pra que na próxima a gente possa agregar referente ao nosso podcast. É isso aí. Se você tem ideias, sugestões de temas aí pra nossa Hora da Polêmica, é só enviar lá no nosso Instagram. Vai lá, segue a gente, @tribodabolafootcast. Em breve, estamos também no Jornal do Comércio. Você vai poder estar acompanhando a gente no site do Jornal do Comércio. Vai ser uma grande honra estar fazendo parte desse time. É, só finalizando, que deu um branco aqui. Mandar um abraço pro meu amigo Mauro Verde. Mauro Verde, não deu, hein, Mauro Verde? O Grêmio levou-lhe uma sacolada, Mauro Verde. É isso aí. Boa noite, amigos, lá do Parlamento de Manaus. Boa noite pra galera. Pessoal, obrigado. Até semana que vem. Tamo junto. Um forte abraço e até mais.